futilidade. Senhoras e senhores, boa noite, bom dia. Sua fórmula diária de alegria com anestesia. Noites de domingo, sábado à noite, semana à tarde, amanhã, ontem, hoje. Aonde a atriz foi o mico que ela apagou. Uma cultura inútil que nada me agregou. Programa de auditórios com plateia bonita. Programados pra bater em palma, finge simpatia. Te confino na mansão, câmera pra todo lado. Da moça bem curta pra um bombado tatuado. Enche os meus olhos, facilidade, novela da sete. Domingo hipnose com bunda de paniquete. Gosta de presentear pobre, visita a favela. Viramos um safari turístico pra tela. 8 horas de programa falando de futebol. Reportagem especial com a jogador é o melhor futilidade. Só futilidade. Só futilidade. Futilidade. Sensacionalista, puros extremistas. Otimiza o tempo com matérias divertidas. Grandes produções ganhando milhões, enquanto trilhões gastam suas visões. O âncora da reportagem gosta de sangue na imagem. Grandes pensadores, formadores de debate. Humor negro, preconceituosos, protesto censurado. Dito e adultero o resultado. Peças de alienação, acomodação. Circo e pão, silêncio, vamos ver televisão. Comunicação destrutiva, cria um modo de vida, incentiva, profetiza, mentira. Da mídia carniceira, mexandagem da empresa. Da Silva sua presa, por nada na cabeça de descarga. Desligue sua TV e ligue a mente. Recicle seus conceitos, seja muito mais inteligente. Só futilidade.